Ok, enquanto eu tô caminhando pra casa, eu vou contar um sonho que eu tive. Um sonho muito curioso. Foi uma imagem muito física de um mundo metafísico. Basicamente o que eu sonhei foi que eu tava numa biblioteca enorme, ou tipo num arquivo enorme, tipo um porta-arquivo gigante. Era tipo com círculos concêntricos de livros ordenados em estantes enormes. Lugar lindo. Interessante. Percebi o quanto que era bonito. Mas enfim. Círculos concêntricos de livros ordenados em estantes. E eu tava falando comigo mesmo. Só que eu não sei, tipo, quem tava falando com quem, assim, porque eu tava lá dentro, como um personagem, e também eu também era um observador. Então eu não sei quem que falou pra quem. Eu acho que o observador falou pro Ivo personagem. Tá? Mas eu não tenho certeza disso. Eu basicamente falei, Ivo, você pode fechar a porta interior do arquivo da primeira instância e também da segunda. Significando que eu podia fechar, não sei, eram como que tive a primeira instância, o primeiro círculo, a primeira clave, e ao redor dela tinha a segunda que continha informações tipo por ordem de intimidade ou por ordem de profundeza, uma coisa assim. E eu tava falando pra mim mesmo, você pode fechar. Só que eu não conseguia. E o motivo pelo qual eu não conseguia nem sequer sair de perto da clave. E eu sentia isso, não sabia explicar o porquê, mas eu tava escrevendo. Então, por mais que eu falava pro personagem, pra mim, né? Ivo, você pode fechar as portas. Eu tava ali sentado escrevendo ainda. É engraçado que no meu sonho, aquelas claves internas tinham um significado de angústia, ou de sentimentos tão íntimos, tão internos assim. Era um sentimento de uma angústia anterior, tipo os gemidos inexprimíveis que fala na Bíblia do Espírito Santo. Era uma coisa do tipo assim, não do Espírito Santo, mas do Ivo. E foi interessante ver como que essa interação do Ivo interior e o Ivo exterior falando, dialogando, tentando. Ivo, fecha as portas, Ivo. Basta, é o bastante. E o outro Ivo quase que ignorando ou não conseguindo largar a mão da pena, ainda tanto para escrever, tanta coisa para registrar e colocar no arquivário. Foi esse sonho. Falou.